Parabéns por qui mundo, parabéns por qui mundo, parabéns por qui mundo, parabéns por qui mundo. Para lavar os dedos.